Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Era isso que vocês queriam. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! DJ da edição, o incomparável. Aumente o volume e prepare-se. Você vai conhecer. Você vai ouvir. As melhores. O relógio tá girando, e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não muda essa postura, eu vou embora correndo. www.djdavidson.com.br.

Tô virado já tenho 6 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu surto e cheguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava provando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Perto de nada já tem seu parceiro. Vou ficar em casa o ano inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois. Isso é sucesso. Mentiras mal contadas, preciso acreditar.

dançar com ela, vai. Seu catu, catu, catu, catu, catu, que ela pede implora, mas que mina maluca, ela senta e rebola. Se eu toco, ela pede só, catu, que ela me gosta, que filha da puta, viada e piroca. Se eu toco, ela pede só, catu, que ela me gosta, que filha da puta, viada e piroca. Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima, passa, passa, passa, passa, passa, passa. buceta, buceta, buceta, buceta, buceta na pica. Passa buceta na pica, passa buceta na pica. Passa buceta, buceta, buceta, buceta, buceta na pica. Passa buceta na pica, passa buceta na pica. Passa buceta, buceta, buceta, buceta na pica. Semana é baile de favela, mãe dela não sabe de porra nenhuma. Final de semana é baile de favela, mãe dela não sabe de porra nenhuma. Ê caralho, novinha maluco, manda pra ela. Ê caralho, novinha maluco, nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca. Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca. Chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Vamos lá. No caixota, vai deslizando no caixota. Aproveita agora, aproveita agora, aproveita agora. Chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, DJ Davidson tocando só as balas. Lança mais uma, não tem jeito. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na máxima, os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido falou, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que o PH é molequinho. Deixa ela pensar que os free eles são bobinho. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que o PH é molequinho. Pensa que os filhos eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Só pra dar um clima, só pra dar um clima. Vai DJ, vai, vai. Solta putaria. Aquela cena, né? Eu deitado, ela com tesão bolado, fazendo tudo que nós gosta. Vai devagar, sua gostosa, devagarinho que nós gosta. As mina do dois tão foda, tá muito louca de droga, fazendo tudo que nós gosta. Vai devagar, Davidson. Vai devagar, sua gostosa, devagarinho que nós gosta. As mina do dois tão foda, tá muito louca de droga. Vai devagar, sua gostosa, devagarinho que nós gosta. Tá muito louca de droga, tá muito louca de droga. Quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa. E se ela começar a embrasar, pra ver se eu não come essa mina maluca. Quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa. E se ela começar a embrasar, pra ver se eu não come essa mina maluca. Porque ela chegou careta, deu papo na amiga que o bagulho é sério. Tudo começa na vodka, depois termina no sexo. Tudo começa na vodka, depois termina no sexo. Tudo começa na vodka, depois termina no sexo. Porque hoje é dia de baile aqui na comunidade. Os precisa brotar, deixa elas à vontade. Quer beber? Quer usar? da tudo arregador. Acordei bem cedinho, fui no salão dar um trato. Mando mototáxi no shopping, que hoje eu tenho que tá bonito. Só peça da Calvin Klein. Me amarrei naquele estilo. Se era marca de playboy, agora é a marca de bandido. Se não tiver coleção nova, nós substitui na hora. Tá com a camisa de time, escreve meu vulgo nas costas. No dois irmão tá assim, só moleque sem sentimento. Que pega que taca, taca, taca, taca, taca tudo. E no final nós joga dentro. Dá prazer pras de casa, satisfaz as amantes. Mas em dia de baile é pau nas putianes. Dá prazer pras de casa, satisfaz as amantes. Mas em dia de baile é pau nas putianes. Vamos lá. Ela vem pro baile, ela vem pro fluxo. Já chega tomando de assalto. Tá mostrando a polpa da bunda. Tá dançando em cima do salto. Tá mostrando a polpa da bunda. Tá dançando em cima do salto. O Pereira solta o ponto e a novinha não para. Pereira solta o ponto e a novinha não para, para, para, para. Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara. Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara. Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara. DJ Davidson, DJ Davidson. Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho. Só tu se envolver. E o que o clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Pode pá. E tu tá com vergonha de chegar perto de mim. Mas rei com a tua parede, as coisas mudam rapidinho. E que tá agressiva, cê tem que tá em mim. Joga bunda na senta em mim. Senta em mim, fica em mim. Joga boneca em mim. Senta em mim, fica em mim. Joga boneca em mim. Senta em mim, fica em mim. Joga xereca, joga xereca, joga xereca em mim. Em mim, em mim, em mim, em mim. Senta em mim, fica em mim. Joga boneca em mim. Senta em mim, fica em mim. Joga boneca em mim. Senta em mim, fica em mim. Joga xereca, joga xereca, joga xereca em mim. Em mim, em mim, em mim. A gente chega no baile, a gente nunca está à toa. Ligo R7 pra encostar no baile, que hoje tá de boa. Que hoje tá de boa. Então R7,